eras tu que eu fotografava. Ela pegava naquilo, ai que bem que ela manejava. Eu sei que tu és futurista e que dás grandes que ao teu motorista. A tua consideração anda embaixo, eu sei. Pois quando eu fui ao Coliseu, o bilhete caiu, pagou, foi o reino de Deus, aleluia, irmão. Sentaste-me à mesa, fizeste-me bro, cruz à portuguesa. Ainda querias que eu não ficasse com ela, tentada a comer. A larica, ai a larica era tanta, que eu fortalecia-te a fazer-te minestrone, Luzia. Agarraste-te aos meus colarinhos e quiseste-me enraivecer, Luzia, oh Luzia. Ooh.